Põe a música aí. Difícil. Senhora, nossa. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos aqui diante dos microfones da sua Hi. Difícil. Põe a música aí. De encontrar foi um prazer. Vem entrar comigo nessa visão. Venha receber uma nova unção. Largue esse mundo, venha se encontrar na escada do sucesso. Você vai entrar, venha comigo, venha ser feliz. Venha receber o que você sempre quis. Tente ser feliz, tente entender tudo que Jesus tem pra você. Tente ser feliz, tente conquistar tudo que Deus tem pra te dar. Tente ser feliz, tente entender tudo que Jesus pra você, tente ser feliz, tente conquistar tudo que Deus tem pra te dar. Eu te convidei, você aceitou. Na escada do sucesso, você já entrou. Primeiro passo, almas ganhar. Segundo passo, consolidar. Terceiro passo, tem treinar. E o quarto passo, tem que enviar. Chame o seu pai, a sua mãe, os seus amigos, toda a família. Vem aprender uma nova canção. Entre comigo nessa visão. Tente ser feliz, tente entender tudo que Jesus tem pra você. Tente ser feliz, tente conquistar tudo que Deus tem pra te dar. Tente ser feliz, tente entender tudo que Jesus tem pra você. Tente ser feliz, tente conquistar tudo que Deus tem pra te dar. Na escada do sucesso, você já entrou. Primeiro passo, almas ganhar. Segundo passo, consolidar. Terceiro passo, tem que treinar. E o quarto passo, tem que enviar. Chame o seu pai, a sua mãe, os seus amigos, toda a família. Vem aprender uma nova canção. Entre comigo nessa visão. Tente ser feliz, tente entender tudo que Jesus tem pra você. Tente ser feliz, tente conquistar tudo que Deus tem pra te dar. Tente ser feliz, tente entender tudo que Jesus tem pra você. Tente ser feliz, tente conquistar tudo que Deus tem pra te dar. Todos aprenderam essa canção, mas tem mais uma que eu já sabia. Vamos cantar com alegria. Almas, células, famílias. Almas, células.